Os anjos do Senhor estão à porta. Os anjos do Senhor estão a postos. Para o grande exílio planetário. Grande tribulação. Nesse momento crucial, o Senhor se mostra através dos seus, não como o humano da terra, de visão materialista, quer ver com os olhos da carne. Não. Deus vem se mostrando através dos seus. O humano incrédulo, descrente e julgador, não vai acreditar que é Deus falando com eles através dos seus. Vai zombar, vai escarnecer e também vai estar fazendo suas escolhas. O humano, mais uma vez, não vai ouvir Deus. O humano, mais uma vez, vai virar as costas para o seu pai. Porque o humano quer ditar regras. O humano quer dizer como Deus tem que agir. O humano quer ensinar a Deus e quer dizer a Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. O humano não acredita em Deus. O humano não respeita Deus. O humano não tem temor a Deus. O humano, mais uma vez, não vai ouvir Deus falando através dos seus profetas. O humano, mais uma vez, vai virar as costas para Deus num ato de rebeldia antiga. Por isso, nós estamos aqui. Estamos a postos em cada quadrante deste planeta para a grande tribulação, para o recolhimento de almas, para a transmigração planetária, para fazer a vontade do Pai e para dar o destino que o humano da Terra escolheu, para levá-los para o lugar os quais o humano da Terra quer habitar. O Pai decretou, e aqui nós estamos, com muitos outros, porque são muitos. A quantidade é muito maior do que a quantidade de almas dentro de corpos físicos. A quantidade de almas dos desencarnados é muito grande. E também dos encarnados que vão desencarnar, porque todos irão em corpos astrais, corpos espirituais. Por isso, mesmo diante da incredulidade humana, mesmo diante do julgamento e da maldade humana, nós estamos aqui avisando, porque Deus é misericordioso. Deus não faz nada de repente, Ele avisa antes. Sempre foi assim. Foi assim com Noé. Foi assim com Jesus Cristo. Foi assim com Akhenaton. Foi assim com Jeremias, Samuel, Davi. Todos foram usados pelo Pai. E muitos outros. E o Pai não foi ouvido. E mais uma vez, ele não é ouvido. Porque o humano da Terra é mau. Continua mau. E quer permanecer no mal. Se é mau, quer continuar no mal e quer permanecer no mal, o pai diz que respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. Então, que assim seja. Seja feita a vontade de vocês. Eu sou um Metatron. Que a paz do Altíssimo esteja convosco.